Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 276. Hoje é dia 12 do mês de agosto do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo transmitindo diretamente para o YouTube, pelo YouTube e pelo Facebook. Então você que está no Facebook, compartilhe, curta a página da União Rádio Web no Facebook. Você que está no YouTube também, curta, né? Inscreva-se no canal da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Toda semana tem duas edições do programa Visão Espírita e outros vídeos que nós produzimos e publicamos. Então inscreva-se no canal da USE e também marque o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você será notificado em seu dispositivo, no seu celular, no seu computador. Lembrando sempre que o objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat diretamente e nós vamos responder ainda durante o programa. O nosso objetivo, né, sobretudo nessas plataformas sociais, nosso objetivo é que o programa seja interativo, nós possamos aí conversar com você durante o programa, esclarecer as suas dúvidas. Deixe também seu comentário, a sua curtida, o seu joinha. Nós somos gratos desde já pela sua participação. Nós temos a alegria, né, a honra de receber, de convidar no dia de hoje para participar conosco das discussões. Lembrando que hoje nós vamos girar em torno de duas temáticas, né? A gente vai falar um pouco sobre a juventude, pois o dia 12 do 8 é o dia em que se celebra o Dia Internacional da Juventude. E também, no mesmo dia, 12 do 8, celebra-se o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Então, agora, no primeiro bloco do programa, a gente vai falar um pouco sobre a juventude. E no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, sobre igualdade, sobre liberdade. De acordo com os ensinamentos dos Espíritos, né? O que os Espíritos nos falam sobre a igualdade entre todos? Somos realmente iguais? Então vamos deixar isso para o segundo bloco. Por ora, eu tenho a honra de convidar, né, o nosso amigo Alex Bonafini, que vai participar conosco. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nesta noite. E vamos saudar a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que também gentilmente acedeu ao nosso convite. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alex. Com bastante alegria que estamos aqui novamente e aos ouvintes, sem os quais nós não poderíamos estar aqui, né? Obrigada por podermos contar com a presença de todos e rogamos ao alto que nos auxilie nesta noite para que possamos dar conta da nossa missão. Obrigada. É isso. Eu vou convidar então todos, né, os amigos que nos acompanham, o Alex, a Maria Antônia, para acompanhar. Nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel chamado Mocidade, muito interessante. Então a gente vai ler esse texto, um texto curto, e depois o Alex e a Maria Antônia vão fazer as suas considerações. Vamos ao texto. Então, como eu já disse, o nome do texto é Mocidade. E ele foi escrito, ditado pelo Espírito Emmanuel, extraído da obra Escrínio de Luz, pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Mocidade é força, mas se a força não estiver sobre a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Mocidade é poder. Entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa se converte em tirania do mal. Mocidade é liberdade. Todavia, se a liberdade foge à disciplina, é, invariavelmente, a descida para a deplorável situação. Mocidade é chama. No entanto, se a chama não sofre no controle do proveito justo, em breve tempo, se transformará em incêndio devastador. Mocidade é carinho. Mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno mortal para o coração. Mocidade é beleza de forma. Contudo, se a beleza de forma não se enriquece com um aprimoramento interior, não passa da máscara perecível. Mocidade é amor. Entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo se transforma em paixão infeliz. Mocidade é primavera de sonhos. Todavia, se a primavera não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas. Se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças de que o tempo é nosso julgador implacável. A plantação de agora será a colheita depois. Nossas esperanças, dia a dia, se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre a lei. Povoam-se e despovoam-se os braços e túmulos para que o espírito, divino caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si as asas que o transportarão ao cimo da vida eterna. Assim, pois, se realmente procuras a felicidade incorruptível, confia teu coração e tua mente ao Cristo renovador, a fim de que, jovem hoje, te faças o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo a divina vontade. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade que nós temos a honra, né, de passar agora os comentários para o nosso amigo Alex Bonafini e para Maria Antônia, né, vocês que decidem aí quem vai falar primeiro, Alex e Maria Antônia. Eu deixo para o Alex começar? Ok. Tá me ouvindo? Eu vejo a mocidade, a juventude, como se a gente fizesse uma analogia com uma árvore. Quando ela cresce e começa a dar os seus frutos, seria o período da mocidade, da juventude, não é? Não que esses frutos ainda estejam maduros, mas está começando a ter essa fase interessante. E nós devemos verificar que é um momento de vitalidade, um momento de felicidade, momento de possibilidades engrandecedoras, mas que se não tiver os limites, se não tiverem os limites necessários, a disciplina, se a árvore não foi plantada com a estrutura cabível, o caule fica fraco, ela fica sem força, sem energia, as folhas não são em abundância e os frutos automaticamente são frágeis também, não vão ter o sabor necessário. Então, tudo depende, para a juventude ser eficaz, da estrutura familiar, de como esse espírito foi recebido pelo mundo, porque Deus confia aos seus filhos a nossa guarda, para que nós possamos encaminhá-los, assim como nós fomos também confiados à guarda de nossos pais para sermos encaminhados. E dependendo dessa estrutura que foi colocada, estrutura moral, estrutura intelectual, estrutura material, não é? Tudo isso vai demonstrar como nós seremos no futuro. É por isso que tem aquele ditado que diz que é desde pequeno que se torce, né, o pepino. Então, o que acontece? Porque você tem que, desde pequeno, burilar o ser para que ele se torne um jovem decente e um adulto digno. Mas, muitas vezes, sob a desculpa de nós queremos estar bem com nossos filhos, não contrariá-los, porque contrariar traz dor. Contrariar dá trabalho. Contrariar causa tumulto. E muitas vezes, para a situação ficar acomodada, nós aceitamos as situações. Mas o necessário, como nós vemos a lei de destruição no Livro dos Espíritos, é necessário que aconteça uma reviravolta, uma suposta destruição, assim, nos pendores, nos sentimentos, ainda que sejam fugidios momentâneos, para que o ser devalia a dignidade. É o que Jesus disse quanto à porta estreita e à porta larga. Por isso que ser pai e mãe é uma tarefa dificílima. Porque se a gente não cortar os brotos daninhos da nossa árvore desde que ela nasce, quando aparecem, nós vamos ser mais tarde pagos com uma ingratidão, como Santo Agostinho asseverou em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, acho que a juventude é uma fase crucial de intermediação. A infância estruturada e a parte adulta de quem o ser vai de fato aparecer em meio da humanidade para fazer ou não a diferença. Maria Antônia? Eu gostaria de lembrar um pouco. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Sim, estamos okay. ouvindo. Gostaria de lembrar um pouquinho os objetivos, né? Porque nós passamos por essa fase chamada mocidade ou juventude, né? Porque todos nós somos espíritos criados nas mesmas condições pelo Pai, com os mesmos objetivos, que é a evolução, que é alcançarmos os estágios mais evolutivos, alcançarmos a felicidade verdadeira no reino divino. E aí, quando nós falamos em mocidade, em juventude, é importante lembrar que ela é uma fase do espírito, que o espírito passa aqui na Terra. E que a educação, realmente, ela é muito importante, como enfatizou o Alex, e que é necessária a intervenção dos pais para fazer a poda no momento certo daquilo que é necessário ser feito. Porém, quando um espírito reencarna aqui na Terra, ele traz na sua bagagem todas as experiências vivenciadas no passado, em vidas anteriores, e experiências essas muitas vezes foram marcadas justamente com experiências complicadas na juventude. E daí, quando ele reencarna, ele revive novamente essas experiências, não da mesma maneira, mas ele vai reviver as consequências daquilo que ele praticou em vidas anteriores. E aí, por isso, a importância da educação, como enfatizou o Alex. Eu acho que a forma com que o Alex colocou é muito importante, muito clara, para a educação do jovem. Mas muitos pais, e eu em atendimento fraterno já vivenciei muito isso, nos perguntam, até na minha vida profissional em saúde pública, né? Por que que pais que educaram vários filhos deram os mesmos padrões de vida, a mesma maneira, pelo menos os mesmos valores na forma de tratar esses filhos dentro do lar, por que que um filho sempre destoa? Ou ele é um filho mais trabalhoso, ele é um filho mais complicado na sua juventude, ou muitas vezes, ao contrário, é aquele que é o apoio, que é o suporte, que de fato dar até direções para os seus pais, trocando um pouco o papel, porque na verdade nós sabemos que os pais estão aqui para ajudar os filhos no seu programa espiritual. Mas justamente com o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos perceber que muitos jovens é que fazem esse papel de dar direção, de dar suporte, de amparar, de socorrer aqueles pais que não estão ainda bastante equilibrados e evoluídos, tanto quanto esse espírito está. Então, a juventude é uma fase necessária do período encarnatório, enquanto ele está aqui no plano encarnatório. Então, ele tem a infância no período de desenvolvimento no processo físico. Ele tem a infância, aí ele tem a juventude e a fase adulta. E alguns antecipam a fase adulta já na adolescência ou mesmo no andar aí no adulto jovem, já se manifestam como um velho adulto, né? E são bastante maduros, seguros, são espiritualizados muitas vezes sem ter religião, sabem o que querem, mas outros não sabem. Então, é preciso que os espíritos encarnados, que a gente entenda o papel da mocidade. Então, Emmanuel coloca muito bem isso, que é o momento em que nós, que todo mundo passa, e que, em princípio, todos nós vamos passar pela juventude mesmo, porque faz parte da encarnação nossa. No entanto, tem muito a ver com o nosso caráter, com aquilo que nós já trouxemos das vidas anteriores, somadas às nossas experiências educativas da atual encarnação. E aí, para aquele que não tem essa experiência de amadurecimento mais espiritualizado, acabam realmente perdendo muito tempo na fase da juventude. E é quando acabam tomando muitas atitudes como as que o Emmanuel cita no texto, né? Ao invés de aproveitar essa fase, de aprender a trabalhar as suas emoções, a sublimar seus sentimentos, a ponderar, a realmente olhar para fora de si, pensar no coletivo, não só em si, né? Ao contrário, a gente vê o jovem e uma coisa muito interessante, porque há aos anos atrás, de 50 anos para cá, o mundo vem passando por muitas mudanças e muitos jovens de hoje são adultos já bastante, que evoluíram bastante, são adultos não, são espíritos que já evoluíram muito do ponto de vista intelectual. Tanto é que eles lidam com todo o processo fenomenológico hoje da nossa sociedade, do ponto de vista da tecnologia, com maior facilidade, com maior domínio. No entanto, eles não têm a segurança ética, a segurança moral, de valores, mesmo que dentro de suas casas tenham recebido essa formação. E a gente vê muito, principalmente espíritas que enfrentam essas dificuldades, né? Filhos de, eu vejo que em outras religiões as crianças vão muito cedo para a evangelização. Crianças que frequentaram a evangelização hoje se tornaram jovens, e a hora que se tornam jovens se afastam da evangelização. Só vai retomar esses cuidados, esses valores que assimilou lá na doutrina, na evangelização, quando se tornar mais adulto, mais tarde, quando forem pais, ou quando já estiverem com a vida, do ponto de vista material, um pouco mais estabilizada. Porque o jovem não dá tempo para si mesmo de fazer reflexões sobre sua vida, sobre os objetivos da sua vida. O jovem está muito preso aos objetivos mais imediatistas relacionados ao plano material. E isso é um período que nós temos visto que se intensificou muito nesses últimos tempos, dada a globalização, dada toda essa ampliação de informações que existem. E, ao mesmo tempo, se isso é uma oferta boa, porque eles têm acesso a todas as informações e ampliam os leques. Por outro lado, muito inseguro, porque não tem muito bem firme esses valores, essas questões éticas guardadas em si. E aí acabam enfrentando dificuldades sérias, né, no trabalho, na convivência com o outro, na questão da vida amorosa. Daí porque a gente tem percebido, inclusive, o aumento de suicídio em fases muito jovens, né, em pré-adolescente, adolescente. Quando ele fala da mocidade, nós precisamos saber qual é essa mocidade, né? Eu imagino que já seja a partir da adolescência. E hoje a gente vê que há um conflito muito grande do adolescente, não sua fase de desenvolvimento físico, hormonal, como sempre se falou muito, né, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico. Mas tudo isso tem muito mais uma questão psicossocial que envolve o jovem. Então, quando o Emmanuel aponta essas questões, é preciso a gente ir muito a fundo na compreensão do jovem, da mocidade de hoje, no mundo de hoje, que nós estamos vivendo. E o que nós poderíamos fazer de diferente para que esse jovem se tornasse mais cedo acessível ao Evangelho de Jesus, aceitando melhor essas questões, porque a espiritualização, quando eu falo aceitar o Evangelho, não é aceitar intelectualmente, mas é aceitar daquela forma que nós aprendemos, que aqueles são os ensinamentos para nossa felicidade, que o Evangelho ele é o manual de conduta e que a oração é o caminho que nos dá sustento, de que as dificuldades fazem parte do nosso crescimento realmente e que é necessário a paciência, a perseverança. São coisas que o Evangelho nos diz que o jovem não gosta de lidar com isso. Então, eu digo o jovem que eu conheço, né? Passando pela universidade, e eu percebo que a cada mais, na universidade há mais de 15 anos, né? Então, pois é. Dentro desse período que eu saí, mudou muito a maneira do jovem se postar na vida hoje. Pois é. Maria Antônia, eu queria até aproveitar... Que eu queria refletir, não que eu ache certo ou errado. Sim, é claro. Não, é interessante, você fez algumas pontuações importantes e eu quero, em cima de suas pontuações também, nos aprofundar um pouco mais. Bem, não é à toa que a doutrina espírita foi recebida, concebida, organizada pelas mãos de um educador, de um professor, de um pedagogo, né? Posso dizer pedagogo, porque ele organizava, auxiliou a organizar o sistema de ensino, né, no seu tempo na França. Não foi à toa. Daí a gente já pode depreender a importância da educação dentro da filosofia espírita. Mas quando a gente fala em educação, a gente tem que perguntar: que educação? De que educação a gente está se referindo? O que eu vou falar aqui tende a ser polêmico para muitas pessoas, mas esse é o nosso objetivo. O nosso bate-papo aqui tem esse objetivo mesmo, da gente poder colocar os assuntos na mesa de forma que a gente, né, tenha condição de interpretar a nossa realidade. Por quê? Eu tenho ouvido muitos amigos da doutrina espírita, né, que às vezes se referenciam ao passado. Ah, mas antigamente é que era bom, né? Na minha época, o aluno respeitava o professor. Na minha época, quem mandava era o professor na sala de aula. Hoje, o aluno faz o que quer. Então, um retorno ao passado, né? O nome disso a pessoa que faz isso, ele é o reacionário, é a pessoa que olha para o passado e entende que o passado era melhor do que o futuro. A doutrina espírita entende que nós estamos em evolução constante. Então, nós precisamos olhar para o nosso meio, para a nossa realidade presente e desta realidade, né, estabelecer a melhor maneira possível de educar os nossos jovens de hoje. não da maneira como educávamos os jovens há 50 anos atrás, porque as coisas mudaram. A Maria Antônia colocou bem isso, né, Alex? Colocou aí as tecnologias hoje. Nós sabemos hoje, a Maria Antônia colocou que o conhecimento de Jesus não deveria passar pelo intelectual, mas de forma mais sensível, né? E eu pontuo até de forma contrária. Eu acho que o problema está mais no jovem não conseguir aceitar algumas coisas que são simplesmente transmitidas para ele como são, né, dogmas religiosos e coisas assim. E o Espiritismo é maravilhoso nesse aspecto, né, porque ele explica realmente como filosofia, ele tem um olhar crítico sobre a realidade. Nós acreditamos nas coisas porque elas simplesmente nos convencem. Então, a reencarnação, para mim, ela é realmente intelectualmente aceitável para mim interpretar a realidade. Né? A comunicação com os espíritos é intelectualmente, para mim, aceitável para que eu possa compreender, né, a ação de algumas pessoas, né, os processos de obsessão, enfim, a que muitos de nós somos submetidos invariavelmente. Então, mas o jovem muitas vezes não quer se submeter simplesmente a um conjunto de regras que para ele não faz sentido das religiões. Né? Então, com isso, a gente tem que entender que tipo de educação a gente quer dar aos jovens. E a gente vai lembrar sempre, né, que a obediência é fruto do respeito. A obediência de verdade é fruto do respeito. E o respeito é fruto da admiração. A gente só respeita quem a gente admira. Então, veja, o Alex falou isso, eu vou passar a palavra para ele para falar um pouco mais sobre isso, porque para educar os seus filhos, né, o comportamento do pai, da mãe, do educador, do professor, né, da pessoa da casa espírita lá, do coordenador do curso, de quem coordena uma atividade espírita, enfim, de qualquer liderança, né, é importante a postura dessa pessoa, moralmente, como ela se conduz na sociedade com as outras pessoas, porque senão o jovem observa ele falar uma coisa e vê a pessoa agindo de maneira diferente, como ele pode respeitar e admirar aquela pessoa? Ele acaba se afastando. Né? Então, a Maria Antônia colocou isso muito bem também, né? Qual é o período da adolescência? Tem psicólogos que hoje dizem que tem uma adolescência tardia, né, Alex? Que a adolescência vai até os 30 anos. Antigamente, o menino com 14 anos já estava trabalhando, com 13 anos estava trabalhando. Hoje em dia é diferente. Não adianta a gente olhar para o passado e falar, ai, mas o certo é botar para trabalhar com 12 anos. Não adianta fazer isso, o mundo mudou. A gente tem que olhar para a realidade de hoje. Então, o jovem, a criança não trabalha mais. Então, como ocupar esse jovem que tem acesso a tanta informação? Então, é esse ponto que eu queria colocar agora para o Alex também poder comentar um pouco mais, Alex, esse acesso intelectual, esse interesse intelectual que tem que ter o jovem. Como a gente acessar isso? Isto é, chamar o interesse do jovem, porque o jovem só aprende aquilo que ele está interessado, na verdade. A gente vê na escola como que é. Tanta gente vai na escola, estuda, faz a prova, semana que vem não lembra de mais nada. Porque não está interessado naquele conteúdo, é só conteúdo, não é? Então, e Espiritismo não pode ser assim, é diferente, né, quando a gente fala da filosofia espírita. Alex Bonafini. Bom, para a gente falar sobre isso, eu acho que é muito tranquilo o que está acontecendo com a nossa mocidade. Esse momento de retorno ao passado, a gente precisa entender que estruturalmente tudo mudou. Tudo mudou. As pessoas que voltam somente para o passado, dizendo que são melhores do que o presente, elas estão vendo, é a mesma coisa que três pessoas verem três lados de uma casa e cada lado de uma cor diferente. É, são coisas diferentes. Primeiro que a estrutura familiar mudou. A família, a educação era castradora, repressora, e as crianças, elas respeitavam por medo. Não porque elas concordassem ou não. Tanto que quando eles tinham a oportunidade de ir embora de casa, ia embora de casa. Era assim que funcionava. Então, era uma educação castradora, repressora. Veio a psicologia moderna, que ela fez? Não, a educação é castradora, é repressora. Vamos ter liberdade. Confundiu-se liberdade com libertinagem. Nós saímos de pais repressores, castradores, para pais omissos. Permissivos, pais, né? Permissivos, não é? É a mesma coisa que aquele ditado inglês que tem, que diz que antigamente, quando você dava banho numa criança, não é? As pessoas tomavam banho na bacia, e os mais velhos e os mais jovens por último. Então, quando o bebê ia tomar banho, imagina a cor que estava a água. Então, diz que o pessoal jogava a água suja e o bebê ia junto. Tanto que tem um ditado em inglês que fala muito bem sobre isso. É a mesma coisa que você pegasse a educação antiga e jogasse ela fora inteira e não aproveitasse nada para a educação moderna. Nós vemos que a educação intelectual que se ensina na escola, ela está ultrapassada pelo menos uns 100 anos. O quadro que era negro e hoje é verde, musgo, que ainda é verde musgo, desde que eu era criança, eu tenho 46 anos, então está meio atrasado, cada um sentado um atrás do outro, a mesma metodologia. Nós estamos com espíritos mais evoluídos, é uma fase nova. E quando eu falo evoluído, não estou falando evoluído moralmente, mas intelectualmente. Hoje os nossos jovens, eles não querem simplesmente mandar e obedecer. O Isamitiba, que já faleceu quando ele escreveu Quem Ama Educa, já dizia que para o jovem do futuro, você teria que explicar para ele as regras. Porque a educação castradora passou. Eles iriam questionar. Para eles aceitarem a modificação de padrões, eles tinham que entender que valia a pena. E com o alcance da internet, das redes sociais, que é um momento fantástico para quem viveu o momento do passado, sabe que hoje é muito melhor, hein? Eu lembro quando eu fazia trabalho escolar, a professora trazia a prova que passou no mimeógrafo, cheirando álcool. Você só não ficava de fogo na sala de aula porque não dava, não é? É verdade, e você, o trabalho, você tinha que datilografar, você tinha que digitar, você tinha que desenhar a capa, era tudo difícil. Hoje, Alex, quando eu estava estudando, né? Viu? E as bibliotecas, Alex? Para fazer Meu pesquisa, Deus do céu. Né? E pegava livro na biblioteca para fazer pesquisa, aquilo era uma dificuldade. Né? Hoje em dia, a informação realmente... E só para complementar o que o Alex está colocando, veja que essa revolução, estar à frente de seu tempo, né? Kardec já em sua época, né, aprendeu com Pestalozzi, que tinha uma proposta de educação que era extremamente diferente da educação que tinha naquele tempo. Veja, ele, naquela época... Né, Pestalozzi, depois Kardec, que foi aluno de Pestalozzi, já tinha uma visão progressista da educação para aquele tempo. Por exemplo, Kardec era a favor de que as mulheres estudassem, numa época em que as mulheres não podiam estudar. Olha que coisa! Né? Agora, como hoje a gente tem... E se a gente hoje olhasse para o futuro, como deveria ser a nossa educação, não é? Mas o que você colocou, Alex, foi muito importante. Né? Evolução é isso, não é que as coisas do passado não sirvam mais, né? Muito pelo contrário, evoluir é só modificar, transformar, melhorar, adaptar a uma nova realidade, né? Mas é permitir que isso aconteça. Agora, o exemplo que você deu da lousa, né? Reflete muito o que acontece no método, né? O professor em pé lá, fazendo uma aula expositiva, o aluno dormindo na carteira, né? Ou navegando no celular... Como a gente pode aprender? A gente está falando da escola, né, da escola pública, muitas vezes, mas vale também para a educação dentro de casa, né? A forma como também, eu queria que vocês abordassem isso, né? Como o pai, porque a gente está falando da educação formal, mas dentro de casa, como o pai educa o seu filho? Como ele fala com o seu filho? Será que é da mesma maneira que o pai dele obrigava ele a falar quando ele era criança? Será que vai funcionar se for desse jeito? Né? Então, Alex e Maria Antônia. Mas é por isso que eu citei que era uma educação castradora e repressora, e hoje é uma educação permissiva. Então, os pais, esse novo modelo familiar, e novo modelo familiar em todos os sentidos, em todos os sentidos. Muitas vezes, pais solteiros educando os filhos, mães solteiras educando os filhos, casais de dois homens, casais de duas mulheres. Então, está tendo uma revolução enorme na educação dos filhos. E a forma como nós lidamos, eu tenho meu filho, a Maria Antônia tem os dela, você tem os seus, né, Wilson? A gente sabe que não adianta, não adianta. Você quer ser impositivo? Eu falei com a minha esposa, nós vamos dar educação de antigamente. Uma parte a gente consegue, mas chega um ponto que a coisa enrosca, que não vai para frente. Se você não discutir, se você não trocar ideia, se você não entender que ele é um espírito imortal e que muitas vezes ele tem mais inteligência que você, mais objetivos, se você ficar se colocando num patamar elevado, você não consegue educar. Você não consegue educar. As crianças dão nó na gente. Meu menino com 9 anos mexe no celular, mexe no computador. Nós, quando éramos crianças, nós tínhamos dificuldade para isso. Tinha dificuldade para mexer na calculadora, na máquina de datilografar. Eu fiz curso de datilografia. Curso de datilografia, hoje os jovens nem sabem o que é isso. Eu também, eu fiz datilografia. A, S, D, F, G, lembra disso? Espaço. Nossa, com a placa de madeira em cima para você não ver o teclado. Hoje é outra. É outra dinâmica. Nós temos que evoluir num todo. É verdade. Olha, eu, antes de passar para a Maria Antônia, eu vou aqui só ler o comentário da Vanessa. A Vanessa, ela entendeu bem o espírito da coisa. O que a gente está tentando falar é o seguinte, que o espiritismo é progressista, né? No sentido de sempre visar ao progresso humano, ao progresso social, em consequência da evolução do indivíduo, né? Então, entendendo o mundo dessa forma, nós percebemos que hoje é sempre melhor do que ontem. Os espíritos nos ensinam que as pessoas não retrogradam, né? não existe retrocesso. Então, nós nunca olhamos para o passado e falamos... O espírita, tá? Estou dizendo o espírita. Nós aprendemos que olhamos para o passado e entendemos que hoje nós evoluímos. Agora, se eu não estou conseguindo perceber a evolução no meu meio, então eu é que preciso me reeducar, educar os meus sentidos, melhorar as minhas percepções, né? Aumentar as possibilidades que eu tenho de atuação nesse meio que eu tenho disponível na atualidade. Então, sim, a Vanessa colocou aqui, muito bem colocado, Alex. Hoje as coisas estão muito melhor. É necessário evoluir e modificar, sim. É isso mesmo, Vanessa. Então, hoje é muito melhor do que ontem. E amanhã, ó, a notícia boa é, amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Quer dizer, hoje que seja muito pior do que amanhã. Esse é o nosso desejo. Aí está a evolução. E a Vanessa também colocou, o mundo mudou, é necessário evoluir a forma de repassar os ensinamentos da doutrina também aos jovens. Aí ela está falando sobre o ensinamento religioso, como atrair, né, o jovem para a doutrina espírita. É necessário fazer uma linguagem atual para que eles se interessem em aprender. Essa é a opinião da Vanessa, né, que está totalmente dentro do contexto que a gente está colocando aqui. Né? Maria Antônia, se você quiser comentar alguma coisa sobre o comentário da Vanessa também, fique à vontade, por favor. Maria Antônia, eu acho que está com... Eu delay. Penso o seguinte, isso. Concordo plenamente, por isso que eu levantei as questões. Tá. Eu estou com bastante dificuldade de ouvi-los aqui. Está travando, né? Eu acho que a sua conexão está travando, não é, Maria Antônia? Okay. Tente falar agora, eu acho que agora estabilizou, vamos lá. Eu sair, porque o som está chegando ruim aqui. Vamos aproveitar e perguntar para os amigos que nos acompanham aqui. O som está chegando bem, o nosso som, o comentário meu e do Alex está chegando bem até vocês? Eu levantei essa questão porque essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Isso tudo que o Alex colocou é uma realidade que nós estamos vivendo. E é uma preocupação das casas espíritas de como trazer o jovem para dentro da casa espírita, uma vez que a gente sabe que a doutrina nos traz esperança, nos traz esclarecimento, nos traz consolo e compreensão sobre o sentido da vida. Né? Então, a gente tem muito o que oferecer com conhecimento. Mas a gente não consegue hoje, com a mesma facilidade que o adulto chega na espírita, trazer para isso. E eu acho que é uma questão que... E é uma realidade que nós estamos vivendo. O que fazer? É a pergunta, né? E um outro aspecto importante. Eu concordo que nós temos que ver com a realidade de hoje. Mas como o Alex disse, como que você lida com o enfrentamento que a criança traz, né? E a gente viu uma realidade também complicada, porque quando os pais vão para o trabalho, agora, graças à quarentena, não se pode mais justificar isso, né? Mas, normalmente, a rotina dos pais que se ausentam do lar e as crianças vão para a escola, o contato com as crianças é bem menor. Então, a vivência dos valores, o conhecimento de valores, a criança sofre muito mais influência fora de casa do que dos próprios pais dentro do lar, né? E sem contar que, assim, a semana os pais trabalham, o final de semana é a hora que eles se sentem à vontade para o lazer e é a hora que eles vão cuidar de si também. E daí, se eles estiverem muito conscientes de incluir a criança nesse lazer, bem-estar que eles querem ter, eles acabam também deixando a criança de lado. Então, eu acho que é todo um processo que vem de dentro de casa. Nós saímos de uma educação que nós, como pais, eu já estou passando da fase de pais, é porque como avó é outra questão, né? Mas a gente está vivendo uma situação muito delicada, e quando eu digo muito delicada, eu digo assim, porque nós temos espíritos que estão encarnados, são jovens, são muito inteligentes, eles têm um raciocínio, uma noção de. Eu não saberia bem dizer isso, mas eu acho que. Sabe aquela noção assim, de direitos, mas deveres? É aquilo que eu disse, a questão dos valores. Os valores não se adquirem na escola só. A escola transmite informações, instruções, mas a educação começa em casa. Nós temos obras espíritas voltadas exclusivamente para a questão da educação. Dessa da criança na nova era, né? E é bem aquilo que você falou, tem que seguir muito o método de Pestalozzi, que era educar dentro da realidade. E que realidade é essa? Nós estamos vivendo uma realidade tecnológica, o acesso às mídias sociais, e os pais se veem obrigados a estar atualizados e acompanhar de perto. E aí eu pergunto, se os pais estão ausentes do lar, como que esses pais vão dirigir os seus, vão dar direção para os seus filhos, vão acompanhar seus filhos? Então, ao mesmo tempo que a globalização, ela tem um lado muito bom nisso tudo, esse processo evolutivo, mas é preciso que a gente tenha muita consciência da responsabilidade que nós temos o processo de educação do espírito que nós recebemos no nosso lar. Então, é dentro da realidade. Qual a maior realidade? A maior realidade é que esse espírito que nos chegou na condição de filhos, de netos, de parentes, são espíritos com os quais já estivemos e muitas vezes fomos até responsáveis pelos desvios que ele traz no seu caráter e nós estamos aqui hoje para colaborar, para fazer a poda desses desvios, para poder auxiliá-los a caminhar no progresso do bem, né? As crianças hoje não acompanham os pais nas atividades. Se os pais têm atividades que se voltam para a coletividade, para fazer o bem para o outro, a criança não acompanha, né? Como no Evangelho, conheço a passagem do Evangelho que relata aquela senhora muito bem trajada que saía levar mantimentos para os mais pobres e levava sua filha junto para que ela aprendesse a olhar o outro como necessitado. Está lá na palavra, na parábola do Evangelho, que trata da caridade. E eu acho que, como espírita, nós vamos ter que dar exemplo, porque esperar que a gente leve a criança, leve o jovem para casa espírita, estamos perdendo tempo. Tem que aproveitar o conhecimento da doutrina, o que ela nos oferece, e trazer para dentro da nossa casa. Por isso a importância do Evangelho, por isso a importância de mim, vai aos montes e vai dando para a gente condições da gente poder argumentar com os filhos. Eu vejo isso, porque senão Pois é é. só no momento de dor, de sofrimento, é que ele vai se sentir acolhido por nós. E é a hora que a doutrina nos dá força bastante para poder acolher de forma correta. Pois é, Maria Antônia. É isso aí. A Vanessa fez um comentário aqui, Alex, e eu acho que merece assim um comentário nosso também, né? Eu vou passar para você. Ela fala sobre uma filha, ela tem uma filha de 7 anos, ela frequenta um centro espírita, mas a casa espírita que ela frequenta não tem uma atividade específica para aquela criança de 7 anos. E ela acaba ficando irritada de ficar ali ao lado da mãe nas palestras, o que é natural, né? Pense bem, uma criança de 7 anos ouvindo, né, às vezes palavras, colocações, lendo textos que ela não tem interesse, talvez, não é para a idade dela. Então, é muito comum, muitas casas têm atividades, mas muitas casas ainda não têm ainda esse preparo, não é? É uma situação que é, vamos assim dizer, é muito triste, porque muitas vezes a casa espírita quer ter a evangelização infantil, mas não tem trabalhadores para fazer esse trabalho. Porque muitos que vão à casa espírita querem ir para a mesa mediúnica. É esse o objetivo. Não entendem que o espiritismo tem um leque de trabalho maravilhoso. E a evangelização infantil talvez seja a parte mais importante da casa espírita. Nós temos poucos trabalhadores que trabalham nessa área. E os pais, sim, para eles irem à casa espírita, é ter uma diferença de ir num outro núcleo religioso, porque muitas vezes você segue um culto e você tem as atividades, elas regradas iguaizinhas. As crianças ficam juntas, então é mais fácil de seguir. Agora, quando vai à casa espírita, é como se fosse uma universidade. Você precisa prestar atenção. É um ensinamento que vai mexer com o seu raciocínio. Nós, quando nós fazemos palestras e no público tem muita criança, fica difícil se os pais não conseguem controlá-los, porque a criança começa a chorar, começa a brincar, começa a andar, o pai não tem atenção, quem está do lado não tem atenção, o palestrante perde atenção, porque elas não estão preparadas para isso. Por isso que é importante ter evangelização, para que enquanto se evangeliza, ensina a criança à luz da doutrina espírita, que tem muito para se ensinar, e não estou falando de recreação, estou falando de evangelização, os pais têm a liberdade e a tranquilidade de, no tempo deles, também aprender a doutrina. Então, eu acho que muitas vezes a casa quer, mas não consegue. Mas deveria fazer um esforço para formar evangelizadores para ter, que é uma das partes mais importantes da doutrina. Olha, eu concordo com o Alex em gênero, número e grau. Eu acho que muitas atividades da casa espírita poderiam até deixar de existir, mas a evangelização infantil seria a atividade mais importante realmente dentro de uma casa. E quando o Alex fala de trabalhadores preparados, veja, quem vai trabalhar com a criança também tem que ter determinadas capacitações e qualificações, né? Por exemplo, ah, eu gosto de criança, então vai lá cuidar das crianças. Não é assim também, né? Tem Porque que ter um não pendor para isso, né? é além do pendor, tem que ter um preparo, ela tem que aprender, ela tem que aprender a ensinar. Tem que ter uma ideia de pedagogia. Não precisa ser um pedagogo, é claro, ou um professor formado, mas ela tem que estar disposta a estudar também, para aprender métodos de se comunicar com aquelas crianças. Porque senão, o tempo ali também não é aproveitado. Porque veja, a evangelização infantil é isso. É um trabalho de evangelização com as crianças. Não é somente pegar a criança, botar tudo junto ali, enquanto o pai está recebendo passe e assistindo palestra lá em cima, né? Mas tem um trabalho, um sistema, um método que tem que ser seguido. E eu sei que tem muitas casas que trabalham dessa maneira, mas o problema maior de verdade é o que o Alex colocou, é a falta de colaboradores, né, com disposição para assumir essa tarefa. Então a gente até aproveita aqui, né, você que tem, né, essa predisposição, essa inclinação, que gosta de crianças e que gostaria de aprender, se apresente, né, de repente, na casa espírita que você frequente, faça uma proposta, ajude a integrar. Nós precisamos muito de trabalhadores nessa área. Quero agradecer aqui a Cris. A Cris, ela deu um, eu pedi para me dizer se o som está chegando bem. Ela falou que só da Maria Antônia que estava falhando, né? A gente, ela está ouvindo bem. Mas agora parece que já estabilizou, viu, Maria Antônia? Está tudo normal. A Vanessa comentou aqui também que a filha dela leu o Evangelho para ela, com 7 anos. Olha, é o que o Alex falou. A criança está muito evoluída hoje. Com 7 anos, ela já leu o Evangelho para a mãe. Olha bem, né? Bem. Agora são 19 horas e 49 minutos. A gente vai dividir o nosso tempo, tá? Esse é um assunto magnífico, a gente poderia ficar falando sobre ele até o final do programa, Mas a gente prometeu no começo, hoje dia 12 do 8 também, lembra que eu falei lá, que é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como o Espiritismo trabalha essa questão dos direitos humanos. A gente ouve muito esse termo, né, nos jornais, nos telejornais, e acaba não entendendo muito bem o que significa, né? E a gente tem, inclusive, um termo, né, pejorativo que as pessoas acabaram adaptando, que é direitos humanos para humanos direitos, né? Então, vamos entender quem é que realmente são os humanos que precisam dos direitos humanos e quais são esses direitos. Então, baseado nessa pequena introdução, eu quero aqui fazer a primeira pergunta, né? E é sobre igualdade. A questão é: nós somos iguais perante Deus? Essa questão não foi elaborada por mim, é a questão 803, lá de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec é que faz essa pergunta para o Espírito de Verdade, para a equipe coordenada pelo Espírito Verdade. Nós somos iguais perante Deus? E a resposta é assim, olha. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, eu vou repetir. Sim, todos tendem para o mesmo fim. É a resposta do Espírito de Verdade. Queria que vocês comentassem sobre isso. Como a gente entende essa igualdade perante Deus que o Espírito de Verdade responde para Kardec? Eu acredito que a resposta... Eu posso falar, né? Pode falar. Oi. Pode falar, fica à vontade. Maria pode Antônia, falar. Pode falar, a palavra está com você. A palavra é sua. Ok. A igualdade de que fala esse texto diz respeito justamente à igualdade na criação de todos nós, né? Todos nós somos criados espíritos simples, ignorantes, não a ignorância do indivíduo grosseiro, nesse sentido da ignorância que nós entendemos hoje na sociedade, né? Mas sim a desprovido de conhecimento. E essa, então, todos nós, quando fomos criados, a criação divina nos estabeleceu leis naturais, leis essas que são imutáveis e que permitem a evolução ao longo da nossa trajetória de vida. E aí, com a doutrina espírita, nós vamos aprender, embora Jesus já o tenha citado em várias evangélicas, né, da lei, da questão da reencarnação. Então, todos nós somos criados simples, ignorantes, e todos nós estamos unidos para a perfeição. Porém, à medida que nós vamos evoluindo e nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento, nós vamos fazendo escolhas. Nós vamos saindo daquele estágio instintivo, natural nosso, também sujeito à lei da conservação da espécie, que é uma outra lei, e que nós agimos muito levados pelo impulso. À medida que a nossa evolução espiritual, intelectual, vai acontecendo, nós vamos, então, ganhando oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio, de fazer a escolha. Alguns espíritos fazem a escolha para o caminho do bem, muito rápido. Outros se demoram, precisam bater muita cabeça para acertar o seu caminho, escolhendo o caminho do bem. E aí lhe é dada nova oportunidade. Então, as oportunidades estão fora. É uma lei de igualdade que todos os espíritos estão sujeitos para o progresso. E aí, quando nós vamos adquirindo, vamos aproveitando a oportunidade, nós progredimos, nós vamos avançando cada vez mais. Cada um em momentos diferentes. E por causa dessas escolhas, por causa desse processo, nós vamos adquirindo aptidões diferentes em momentos diferentes. Então, essa característica de individualidade, de capacidade totalmente diferente que nós temos, que é diferente um do outro, que caracteriza a nossa individualidade, é decorrente da maneira como nós vamos vivendo a vida. Mas na essência, no início, na criação, todos nós somos criados simples e ignorantes, cobertos pelo amor de Deus, porque Deus é Pai e ama todos os seus filhos igualmente. Por isso, ele colocou, nos acompanha ao longo da vida, as leis naturais, a oportunidade da reencarnação, que é a maior prova da justiça divina, né? E aí, na evidência dessa justiça divina, nós vamos vivendo muitas vidas para poder progredir. Então, desde aquele mais comprometido espiritualmente até aquele que já está no caminho da luz, todos nós passamos pela oportunidade do progresso. Então, as leis divinas nos colocam também nessa condição de igualdade. Alex? Concordo com a Maria Antônia. Deus, quando nos criou iguais, né? De forma simples, com o pendor da evolução. Então, Deus nos ama de forma igual. As desigualdades que acontecem são por culpa nossa, por culpa da intolerância do homem, por causa da ignorância mesmo e pela falta de amor. Mas Deus dá oportunidade para todos crescerem e evoluírem da melhor maneira possível. Ele não se esquece de ninguém. Ninguém está fora do amor de Deus. Exatamente. Então, olha que interessante. Somos iguais perante Deus? Sim, vírgula. Todos tendem para o mesmo fim. Isto é, hoje nós não somos iguais. Nós somos iguais no sentido de que um dia todos seremos perfeitos. Então, Deus nos criou potencialmente para a perfeição. Então, dentro da criação, fomos criados iguais, seguimos caminhos diferentes, né, um se desenvolvendo, como a Maria Antônia colocou, mais rapidamente, outro mais demoradamente, mas um dia, daqui a milhões, bilhões de anos, né, seremos semelhantes, apesar de ainda indivíduos, mas todos aos olhos de Deus iguais em oportunidades, todos. Então, mas isso não significa que não sejamos diferentes hoje, porque como a Maria Antônia colocou, cada um seguiu um caminho. Então, quando você olha para o mundo hoje, você vê pessoas diferentes, né? E isso talvez seja uma adaptação que precise ser feita na educação. Quando falamos, todos são iguais, não somos iguais. Quando você fala para uma criança, todos são iguais, ele vai na escolinha, ele vê crianças que falam de forma diferente, que se vestem diferente, que andam diferentemente umas das outras, talvez ele tenha que entender que todos são diferentes e que ser diferente é natural e que é normal e que é assim que a vida é, essa diferença, né, é necessária na nossa vida. Então, sim, todos tendem para o mesmo fim. Mas Kardec não fica por aí. Seguindo, ele vai indagar na questão 804, na próxima questão, ele vai perguntar, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? Porque, aparentemente, a Maria Antônia começou a falar sobre isso. Alguns têm aptidões diferentes, não é, Alex? Olha, tem gente que tem uma facilidade para aprender música, que já nasce sabendo, né? Dá um piano, ele já, uma semana ele está tocando uma canção, é uma coisa impressionante. Tem outros que têm aptidão para contas, né? Tem outros que têm aptidão para a área de humanas, para comunicação. Por que todos, se todos somos iguais perante Deus, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos nós? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz novamente para o espírito de verdade. E a resposta é, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Alex Bonafini. Tudo isso, a gente tem que entender que nós somos iguais para o amor de Deus, e Ele nos criou, nos dando as mesmas oportunidades para todos. Isso não quer dizer que todos vão aproveitar as oportunidades, porque nós temos livre-arbítrio. Se todos fôssemos iguais, nós seríamos máquinas, não é? É a mesma coisa pegar o computador de série lá, tudo igual, tudo certinho. Só que não é bem assim. O corpo é feito da mesma forma, do mesmo princípio, não é? Azoto e etc., os outros elementos. Mas o espírito não. O espírito tem possibilidades que ele alavancou ao longo das reencarnações, o que se transformam em méritos. São méritos que ele adquiriu pelos esforços que ele fez para se tornar melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que está sendo atualmente. Então, Deus dá em nossas mãos a oportunidade de sermos melhores ou sermos piores. Cabe a nós definirmos o que queremos de nossa vida. Então Deus diz: filho, está em tuas mãos. E mesmo estando em nossas mãos, Wilson, ele faz de tudo para quando nós erramos, para nos direcionar quando nós erramos. Sabe? Então Deus é tão fantástico, que nos dá liberdade de ser quem nós queremos ser. Mas ao mesmo tempo corrige os nossos passos para que nós não soframos demasiadamente pelos nossos erros. Muito bem. Maria Antônia? Eu acho que nós tivemos um problema na conexão. A conexão da Maria Antônia está um pouco instável hoje, não é mesmo? Mas aí vamos aguardar que ela chegue. Enquanto isso, nós seguimos então. Já entendemos que não somos iguais, porque nascemos, apesar fomos criados simples e ignorantes, mas não ao mesmo tempo também, não é, Alex? Olha outra coisa interessante para a gente frisar. Né? Nós não fomos criados ao mesmo tempo, não tivemos a mesma partida. Né? A ideia do criacionismo é que Deus criou o homem no sétimo dia, como se tivesse criado todas as almas no mesmo dia. Nós não tivemos a mesma partida, não é verdade? Como que funciona para a gente? Como nós entendemos isso, Alex? É que Deus não cessa de criar. É como se, muitas vezes, se tem a ideia que Deus lá criou o homem e ficou descansando. Ah, criei todo mundo. Não é bem assim. Deus não cessa de criar. Tanto é que na evolução anímica, nós vemos espíritos vindo para as formas mais primitivas, que são espíritos que vão passar pelos diversos reinos até a perfectibilidade, ou seja, Deus não cessa de criar. Então, aqueles que têm mais possibilidades, que desenvolveu mais inteligência, aquele que cresceu e amadureceu, é porque viveu mais automaticamente. É porque ele, ao longo das reencarnações, errou mais, acertou mais. Então, é a sua idade. Vamos dizer que Jesus, o único espírito puro que pisou a face da Terra, seria o nosso irmão mais velho. Com uma diferença de 40 bilhões de anos da gente. Então, por isso, ele é Jesus. E por isso que nós somos nós. Porque o nosso planeta, que foi criado há 4,5 bilhões de anos, nós talvez não estivéssemos lá ainda na criação do planeta. Muitos de nós estávamos em outros planetas e futuramente nós fomos exilados para a Terra. E muitos de nós ainda, depois que a Terra foi criada por Deus, mas por Jesus especificamente, porque ele é o Christos ou o Demiurgo, como diria Platão, o Criador, ele que elaborou o projeto Terra, muitos de nós ainda demorou para aparecer no cenário terrestre, para evoluir, para tornar-se o homem que nós somos hoje. Mas Jesus já era Jesus. No período da formação da Terra, para nós vermos a diferença, porque dizem os espíritos superiores que os planetas por onde Jesus evoluiu já não existem mais. Interessante, Alex. E nós, quando falamos em igualdade, antes da próxima pergunta, a gente tem que estabelecer isso, né? Existe uma categoria de estudo chamada jusnaturalismo, que estabelece as leis naturais, né? Quais são as leis a que todos nós estamos submetidos, os direitos naturais a que todos nós temos direito, podemos acessar. Entre eles está o direito à vida, o direito à liberdade, O direito à propriedade, por exemplo. Então, todos esses seriam direitos inalienáveis, inseparáveis da condição do homem, da condição humana. Agora, na realidade, nós vemos que muitas pessoas não dispõem desses direitos por conta das suas condições sociais, do meio mesmo em que elas nasceram e que estão inseridas. A Maria Antônia retornou, vamos colocá-la de novo, peraí. Maria Antônia, seja bem-vinda novamente, Maria Antônia. Oi. Olá. Tá difícil por aqui hoje. Fique tranquilo, nós somos dependentes da tecnologia e sabemos que alguns dias, enfim, é condição mesmo da internet, né, tem essas instabilidades. Mas que bom que você está de volta. Então, eu estava dizendo que existem alguns direitos que são inalienáveis, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, e falava que muitas pessoas, por conta de onde elas nasceram mesmo, do contexto, né, do ambiente, da posição social delas, elas nascem sem acesso a uma série de direitos. Então, entendendo que isso é uma realidade, é um fato, não é uma opinião, a gente segue para a pergunta que Kardec elaborou para o Espírito de Verdade. Ele pergunta: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Essa foi a pergunta que Kardec fez. Porque já no tempo de Kardec, ele não aceitava a pobreza em que viviam as pessoas naquele momento na França. A resposta do Espírito de Verdade é: não. É obra do homem e não de Deus. Com isso, eu passo a palavra para você, Maria Antônia, e para você, Alex Bonafini. Ah, o Alex saiu agora. É o Alex que caiu agora. Maria Antônia? Então, eu acho que Kardec, quando ele levantou essa questão, ele foi muito feliz, porque é uma realidade que nós sempre vivemos. Não é uma realidade lá do tempo passado. Sempre existiu, desde que o homem está na Terra. E que ele aprendeu a agir no mundo, vivendo em grupo, à medida que ele foi se tornando cada vez mais espertos, né, nessa realidade social dele, que principalmente quando havia competições, necessidades de competir, coisas assim, quando haviam faltas, né, foi se formando diferente castas, a sociedade foi formando-se de acordo com a conduta do homem, ou decorrente das competições, ou decorrente naturalmente das situações naturais da vida, o que acabava acontecendo? A gente observa na história do passado que era muito comum as comunidades viverem bem. À medida que as comunidades começaram a perceber, eu falo em comunidade, porque, na verdade, antigamente eram tribos, né? Quando as tribos começaram a perceber que elas poderiam tomar as coisas do outro para si, que é muito a presença do egoísmo, começou a haver lutas, começou a haver... E essa situação foi se agravando ao ponto de crescer cada vez mais pessoas extremamente pobres extremamente e outras extremamente ricas, e aí aquela exploração de um grupo sobre o outro. Enfim, a gente foi percebendo uma estruturação social cheia de desigualdade. Deus não nos criou assim. Essas desigualdades advêm do egoísmo humano. E tanto é que quando alguém... quando a gente vai observando as mudanças, a gente vai notando que as mudanças advêm muito da competição para si próprias, as pessoas lutando porque têm interesse de bens para si mesmo. Primeiro, pelo materialismo. Segundo, porque vai se distanciando dos valores do coletivo para o individual, que também é sinal de egoísmo. Quer dizer, é o egoísmo, o egocentrismo, né? E aí, o que acabou acontecendo? A gente acabou tendo uma sociedade cheia de desigualdade. E atrás disso começou a haver desigualdade não só entre as pessoas, mas entre os gêneros, né? E a mulher sempre foi colocada em segundo plano na história da humanidade, sempre enfrentou essas dificuldades. E hoje a gente vê que há tantos movimentos para tentar superar isso, é bastante difícil. Só para entender, quando a doutrina espírita nos mostra que espírito não tem sexo, que espírito é um ser de evolução, enfim, a gente vai justamente, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ele é tão importante nesse aspecto, porque a gente vai compreendendo essas mudanças e essas desigualdades sociais, e até buscando contribuir com mudanças em nós mesmos, porque se a gente não começar por nós, não vai poder provocar mudança fora de nós. É como a gente sabe disso, né? A mudança começa em nós, a paz começa em nós. Sem dúvida. Alex está de volta. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Voltei. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estou pelo celular, meu computador travou. Ai, que bom. Mas é bom que você está de volta. Bom, nós então já entendemos que Deus nos criou iguais, que cria e que Deus continua criando. Então a gente olha para a sociedade, a gente pode entender que tem espíritos mais novos aqui. Então é como olhar para crianças. É por isso que Jesus diz que nós temos que amar as pessoas. Às vezes a gente olha uma pessoa, a atitude dela parece descabida, mas na verdade, do ponto de vista espiritual, muitas vezes não passa de uma criança, né, com muito menos experiência do que aquela que nós temos. É uma maneira de enxergar. Né? Daí que não podemos criticar as pessoas. O que nós exigiríamos de uma criança pequena, que ainda mal sabe falar, coloque essa criança dentro de um laboratório, dentro de uma sala cheia de cristais, é claro que ela vai fazer uma bagunça, vai derrubar coisa para todo lado, vai gerar um imenso prejuízo, não é verdade? E é assim que as pessoas são. Às vezes a atitude das pessoas está relacionada com o nível evolutivo delas. Não estou dizendo para a gente olhar para os outros, para todo mundo que pensa diferente da gente e achar que são atrasados. Não é isso. Porque muitas vezes podem estar adiantados em muitos aspectos com relação a gente. Em determinados aspectos, ainda não, porque nós não evoluímos em todos os setores da mesma maneira, de forma linear. Então existem encarnações que a gente evolui mais intelectualmente, outras a gente evolui mais no campo dos sentimentos, da moral. Então tem pessoas inteligentíssimas que são amorais, né, antiéticas, e tem pessoas que são totalmente simples do ponto de vista do conhecimento, né, da intelectualidade, mas que tem um coração gigantesco. A gente cansa de ver isso. Importante é saber que, do ponto em que a gente está, existem pessoas em situação inferior do que a nossa e pessoas em situações superiores. Nós sempre estamos no meio. Então, a gente tem que aprender com alguém, nós recebemos a ajuda de alguém que está melhor do que nós, tanto encarnado quanto desencarnados, e ajudamos quem está numa situação inferior do que a situação nossa. Olha, entendendo o mundo desse jeito, a gente vai ajudando quem vem abaixo e vai sendo ajudado por quem vai acima, né? A coisa funciona muito bem nesse sentido. Então nós entendemos isso, entendemos que a diferença entre as pessoas tem a ver com essa... aquisições, né, que ela teve durante as encarnações, cada um é diferente do outro. E Kardec, então, com base nesse entendimento, ele pergunta: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades? Isto é, existem ricos e pobres porque um tem capacidades, faculdades a mais do que outros? Em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Vejam a pergunta. E a resposta do Espírito de Verdade é sim e não. Vejam bem. Então, eu vou repetir de novo. A pergunta é: a desigualdade das riquezas não tem a ver com as faculdades das pessoas que são diferentes? Já tem gente que tem faculdade para ganhar dinheiro? Não é isso, simplesmente? E outros não têm. Talento para ganhar dinheiro e outro não tem? A resposta é sim e não. E ele complementa: da velhacaria e do roubo, que dizeis? Não. Então, vamos lá. Alex Bonafini. Tudo isso acontece em fato, essa diferença tão grande que nós vemos entre uns e outros, colocando pelo meio social do momento, também depõe por causa do egoísmo do ser humano, por causa da preferência de muitas pessoas. Nós vivemos um momento difícil em que aqueles que têm muito não dão possibilidade para aqueles que têm pouco. Nós vemos que existe uma desigualdade muito grande pelo egoísmo do ser humano. É óbvio que as qualificações, as pendências, as tendências, toda aquela qualificação que você tem vai te possibilitar conseguir mais na sua vida, entre aspas, que nem sempre é assim, mas você vai ter uma porta mais aberta para você conquistar aquilo que você precisa. Mas existem muitos casos de pessoas com dificuldades financeiras, com situação complicada, que conseguem esse objetivo. Mas uma coisa nós temos certeza: se fosse dado o acesso à educação de qualidade para todos, à saúde para todos, uma condição de alimentação e de habitação decente e digna para todos, nós só dependeríamos da nossa capacidade intelectual, não dos favores de um, favores de outro. Então, eu acho que nosso mundo, ele não possibilita que o homem de gênio cresça. Ele não possibilita que a pessoa de qualidade cresça. Porque, mesmo como Kardec, os espíritos responderam a velhacaria, a forma de você passar os outros para trás, muitos conseguem crescer dessa forma. Quanto que nós vemos as universidades públicas, que já foram as melhores universidades que já tiveram, as pessoas ricas frequentavam as escolas públicas. E automaticamente as pessoas pobres tinham que frequentar a escola particular, que é cara e que o ensino não era tão grande. Aí você vê que o jovem pobre não tinha a capacidade de entrar numa faculdade muito cara, numa faculdade muito importante, ao passo que aquele que tinha não queria para ir para outra, através de alguns esquemas. Então nós vemos um problema social muito grande, que falta amor. Falta possibilidades para as pessoas, dê a mesma oportunidade para todo mundo. Seja um país, vamos dizer do nosso país, onde todos têm a oportunidade de estudar um ensino de qualidade, que todos saiam alimentados da sua casa, que todos tenham uma casa para voltar, que tenham os pais, pelo menos um dos dois ao lado, para auxiliar no seu crescimento intelectual. Aí sim nós vamos ver quem é que tem a capacitação maior. Mas nós não temos isso no nosso país. E em muitos países não se tem, infelizmente. Olha, o Alex fez uma colocação muito interessante. Então, olha, eu sempre vou fazendo os resumos aqui, né? Então, pelo que nós podemos entender, existem diferenças, sim, são naturais. Em parte são relacionados às faculdades, mas em parte também, como o Alex colocou, à imoralidade, ao egoísmo. Então, tem muita gente que enriquece em cima do oportunismo. Quantas pessoas não aproveitam um momento em que alguém está em grande dificuldade e vendendo alguma coisa para ir lá tripudiar em cima, não é? Está vendendo uma casa que custa 500 mil, vai lá, eu tenho 200 mil para você, né? É uma forma também de utilizar um poder econômico que ele tem para se beneficiar e prejudicar uma outra pessoa. Será que isso é autêntico do ponto de vista de negócio? Não vou responder que sim ou que não. Isso é uma coisa que cada um vai pensar. Mas é isso que Kardec, que o espírito de verdade está colocando, né? Sim e não relacionado às faculdades. E a velhacaria e o roubo, né? As pessoas roubam umas das outras, como? Nos negócios mesmo, né? Existem diversas formas de roubar. A própria sonegação é uma forma de roubo, é apropriação indébita de uma coisa que você deixa de pagar para o governo. Nós sonegamos? Acho que, de alguma forma, né, a maioria das pessoas talvez tenha se acostumado com a sonegação, né, achando que é uma coisa normal, que é uma economia. Eu vou deixar de emitir nota, vou deixar de pedir nota, vou ter um desconto maior se eu não pedir nota. Então, tudo isso também faz com que o dinheiro se acumule em determinadas mãos. E isso não seria relacionado à faculdade, e sim à imoralidade, né? Ao uso equivocado de certas faculdades. Então, sabendo disso, Kardec vai perguntar, então, depois, na próxima pergunta. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E olha qual foi a resposta do Espírito de Verdade. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Alex, então, eu vou passar para você agora, é uma parte importante, olha. Quantas vezes você já ouviu falar na palavra meritocracia, né? Mérito, as pessoas crescem porque têm o seu, por conta dos seus méritos unicamente. O Espírito de Verdade nos coloca aqui que a meritocracia, isto é, o merecimento, essa desigualdade do merecimento, só passa a existir quando desaparecerem da Terra o egoísmo e o orgulho. O que significa isso para o nosso entendimento? Significa que as pessoas, dando oportunidades àqueles que colocam-se na condição de patrões, de chefes, eles derem as mesmas oportunidades para todos aqueles que vêm na sua subordinação, aquele que vai conquistar o seu espaço é quem tiver mais capacidade. Nós sabemos que hoje não é bem assim. Nós sabemos que hoje existem os esquemas, o tal do QI, que é o que indica, que são possibilidades. Hoje, para você mandar o currículo para uma empresa, a pessoa, antes de ver seu currículo, vai ver a amizade com quem você tem. Vai ver as pessoas que te rodeiam para saber. Porque muitas vezes aquele é mais qualificado, mas aquele outro é amigo de fulano. Ah, então vou dar oportunidade para ele. E não é assim que funciona, não é? Porque você tem que verificar aquele que está mais qualificado. Então, sempre que nós vemos as pessoas nesse contexto, elas fazem de um jeito para receber, pensando no que vão receber. Mas não pela verdade, pelo que é correto. É a mesma coisa que na casa espírita, Wilson. Se tiver lá 10 palestrantes, eu vou colocar para fazer a palestra o mais qualificado ou aquele que é meu amigo? Quais serão os frutos? Muitas vezes, aquele que é mais qualificado, por não ser meu amigo, se eu não tiver uma decência, eu não vou colocar ele para falar, mas a palestra vai ser uma porcaria, porque talvez ele não tenha qualificação para isso. Porque eu não enxerguei com o olhar daquele forma neutra. Eu olhei pendores e tendências que me afetam. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ver aquele que é melhor para o cargo. A mesma coisa que a gente falou da evangelização infantil. Não posso colocar qualquer um lá para lidar com as crianças. O diretor de doutrina, ele tem que avaliar se aquelas pessoas que se dispõem a fazer o trabalho são capacitadas para aquilo. Senão, eles são encaixados em outro trabalho. Isso é a meritocracia. É você ter o mérito para seguir adiante. Mas isso faz parte de um mundo justo, que o nosso ainda não é. Por isso que é um mundo de expiações e provas. Infelizmente ou felizmente, que poderia ser pior, que a gente já foi primitivo, então quer dizer que a gente está evoluindo bastante. Pois é, então olha, o que significa que enquanto houver egoísmo e orgulho, o que predomina não é o merecimento. Olha, veja bem, então, enquanto houver orgulho e egoísmo, a explicação das diferenças não pode ser dada pelo merecimento. Então, vamos olhar para a sociedade hoje. Existe orgulho e egoísmo? Sim, existe. Muito. Então, essas diferenças que a gente vê, então, não podem ser explicadas pelo merecimento. Ele diz que no dia em que não existirem mais egoísmo e orgulho, aí as diferenças que haverão serão merecimento. Olha que interessante isso. Mas vamos seguir. Nós temos alguns instantes, temos alguns minutos ainda. Será possível já ter existido a igualdade absoluta de riquezas na Terra? Kardec pergunta. Será que algum dia todos os bens materiais já foram distribuídos igualmente entre todos os homens? E também ele pergunta se será possível isso, se no futuro isso poderá acontecer? A resposta é não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, ele está confirmando que materialmente nunca vai haver uma igualdade. Então, veja, o que você possui materialmente nunca vai haver uma igualdade com o que eu possuo. Então, não é um objetivo, não adianta a gente tentar equiparar isso, porque as suas faculdades são diferentes das minhas. Você pode adquirir coisas que eu não posso. Outro pode, eu posso adquirir coisas que um outro também não poderia. Então, é isso que ele está dizendo. Então, por essa diferença, é que não haverá igualdade de riquezas. Mas aí eu quero avançar, Alex, porque após essa pergunta, ele já faz outra em seguida. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Olha como Kardec, ele falou, tudo bem, materialmente não dá para ser igual. Mas e o bem-estar? Poderia haver bem-estar para todos? E a resposta? O bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Alex, eu queria que você comentasse, ele fala de bem-estar, então, que não tem nada a ver com posse do material. Ele fala sobre o trabalho, então o que proporciona esse bem-estar seria a atuação nossa na Terra, no mundo material. Sim. Eles estão totalmente com razão, porque riqueza não quer dizer bem-estar. Como pobreza também não quer dizer que você vai passar por situações difíceis. Porque muitas vezes aquilo que para você faz falta, para o outro é excesso. Tem pessoas que necessitam ter uma mansão, ter muito dinheiro no bolso, muitos bens, trocar de carro todo ano, mas tem outros que se contentam com a sua casinha, em não ter um carro, em pegar ônibus, que se contentam em ter uma vida simples, uma comida simples. O que eles querem é ter paz e felicidade, que não depende de nenhum dinheiro no mundo. Tem uma história, Wilson, que ilustra muito bem isso, que diz que um homem pescava na praia, um empresário veio e falou, o que você faz? Ah, eu trabalho pescando. Mas quantas horas você pesca por dia? Ah, pesco meio período. Chego às 6 horas da manhã, pesco até a hora do almoço, pesco seus 20, 30 peixes, como alguns, vendo outros. Ah, mas você está fazendo errado. Você deveria melhorar, trabalhar o dia inteiro, pescar mais. Para quê? Ele falou, para quê? Para você comprar um barco. Daí você pegaria um barco, iria pescar, arranjaria um ajudante, porque você teria mais dinheiro, e você pescaria mais período. E para quê? Para ter 2 barcos, aí você teria mais ajudante. Para quê? Para ter uma embarcação maior. Para quê? Para no futuro ter um frigorífico. Para quê? Para você ser rico. E qual é o objetivo de ser rico? O pescador perguntou. Para quando você estiver tranquilo, com muito dinheiro no bolso, poder vir até a praia, sentar e ficar fazendo o que você está fazendo. Falou, mas se eu já tenho o que eu tenho, por que eu vou passar por toda essa dificuldade para conseguir aquilo que eu já tenho? Então, muitas vezes, se procura demais isso para você conquistar aquilo que você já tem. Aquele que quer ter demais, enche-se de responsabilidade, vive ansioso, vive preocupado, sofre. Ah, mas é bom ter um carro novo? Ah, é bom ter um carro novo. É uma casa confortável? É bom. Mas qual o preço de tudo isso? Será que você tem bem-estar lutando por tudo isso? Porque você nunca está satisfeito. Sempre você vai querer mais. A família vai ficando de lado. Os amigos vão ficando de lado. Os prazeres vão ficando de lado. O centro espírita fica de lado. Quantas pessoas que entram no centro espírita que estão arrebentadas financeiramente, estão sem possibilidades, vão ao centro porque acham que o centro vai ajudar a pessoa a ganhar dinheiro. Não. O centro vai dar paz para a pessoa, ela vai voltar-se a Deus e as portas vão se abrir, porque é automaticamente isso. É uma questão de magnetismo pessoal. Aí a pessoa começa a melhorar, começa a ter uma casa melhor, um carro melhor, arranja um outro emprego, a mulher arranja um outro emprego, daí eles ficam sem tempo de ir no centro espírita. Aí abandona tudo. Valeu a pena? Eu acho que não. Era preferível ter um emprego só, continuar se frequentando o centro espírita e serem felizes, do que abrir mão de tudo só para ganhar. Caixa não tem gaveta, então tenta nada. Pois é. Olha, eu vou dizer para você que é com tristeza que a gente está chegando ao final. São 20 horas e 29 minutos. A conversa está tão boa. E assim, as próximas questões também, olha, seriam tão interessantes. A gente ia falar da miséria absoluta, das pessoas que caem na miséria, por que que isso acontece, quem é responsável por isso, qual o papel da educação, qual a responsabilidade de cada um. Isso, veja que tudo isso que a gente está falando aqui não é opinião. Existe uma diferença entre opinião e fato, né? Isso aqui são conhecimentos objetivos que estão dentro da doutrina espírita, não são subjetivos, não são interpretações, né? Então a gente está trazendo aqui o que os espíritos disseram a Kardec. Tem então, uma equipe de espíritos elevadíssimos que se reuniram para trazer uma nova revelação, para a gente entender o mundo ao nosso redor. Então, essas questões sociais. É muito importante que nós possamos interpretá-las à luz dos ensinamentos dos representantes desse mundo maior, não é, Alex? Então é um ensinamento objetivo mesmo, faz com que a gente enxergue o mundo com outros olhos, né? Nós precisamos nos abrir à transformação, porque não tem problema, nós podemos acreditar em determinadas coisas porque aprendemos assim, não é? Desde crianças, porque aprendemos com o nosso pai ou com o nosso professor, mas nós podemos nos transformar. Hoje somos espíritas, então o que o conhecimento espírita nos diz sobre a sociedade? Então, a gente vai deixar a continuidade desse assunto para um próximo programa. Eu quero, neste momento, agradecer a todos os amigos que nos acompanham. A gente sempre expressa a nossa gratidão, porque, olha, são tantos comentários ali no chat, na linha do tempo, é tanta gratidão que nós recebemos ali. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que participou, né? Hoje aqui, especialmente, eu tenho. Ó, é um programa familiar também, né? Eu vi que a esposa do Alex está aqui presente, né? Um abraço para ela também, que nos acompanha. Minha mãe está aqui presente, a dona Nazaré. Minha irmã, a Karina, lá de Americana, também nos acompanhando. Então, todo mundo passando por aqui. Amigos lá da União Espírita, o Clébio passou por aqui, a Helena. Um grande abraço a todo mundo. Desculpa não poder falar o nome de todos, mas todos vocês ocupam um lugar importante em nossos corações. Com certeza, nós estamos aqui por vocês. E agradecemos também a colaboração, porque o programa Visão Espírita, para que se mantenha no ar, né, ele tem custos. Hoje nós fazemos parte da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, mas temos custos para manutenção do estúdio e equipamentos, utilização de plataformas. Então tá passando na tela aí o número da conta 9152-7001-1, agência 001, é o Nubank, Banco Digital. O nosso amigo Alan Diniz Souza é o responsável. E através dessa conta você pode fazer uma doação. Nós nos mantemos aqui pela doação dos amigos mesmos. R$ 10, 20, 50, 100, R$ 1.000, quanto você puder doar. Nós já somos gratos antecipadamente pela colaboração de todos. Novamente, quero pedir para quem está no YouTube curtir, né, se inscrever no canal, marcar o sininho para notificação, para quem está no Facebook, curtir a página do Facebook, compartilhar também, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas que precisem conhecer um pouco mais sobre a nossa sociedade, sobre o porquê dessas desigualdades, né? Se isso é coisa de Deus, como nós vimos aqui que não, que tudo é muito natural, que estamos num processo de evolução, que hoje somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. Vou ficando por aqui, desejando a todos, né, muita luz, muita paz, muita alegria, muita força, muita boa vontade para que nós possamos receber todos os ensinamentos que a vida nos oferece, que possamos nos melhorar a cada dia, que possamos fazer brilhar a nossa luz. Eu passo aqui as últimas considerações, né, do nosso amigo Alex e peço para você fazer uma prece de encerramento, meu amigo. Pois não. Pera um pouquinho, Alex, antes de mais nada. Eu falei com a Maria Antônia agora também, e ela me disse que caiu de vez, ela não conseguiu voltar. Então, nós, imensamente gratos, sabemos da dificuldade da internet, que nem sempre colabora. Então, gratidão à amiga Maria Antônia também, teve uma participação valiosíssima aqui desde o primeiro bloco, com excelentes ponderações e reflexões. Muito obrigado. Tenho certeza que em outras oportunidades estará conosco novamente, dessa vez com uma conexão melhor. Desculpa, Alex, agora a palavra é sua. Imagina. Eu queria dar uma mensagem que eu acho que é muito importante para esse momento. Rico Saiba que a sua riqueza vem de Deus. Então, faça o possível para distribuir, não dinheiro, mas oportunidade. Mas dinheiro também. E pobre, não anseie ter tanto quanto rico. Saiba viver com o pouco que tem para ser feliz. Porque o que importa não é o quanto se tem o que se tem, mas as pessoas que se têm ao seu redor. Vamos ser felizes. Vamos lembrar de Francisco de Assis, que abriu mão de tudo para buscar a felicidade. Porque a felicidade não está no que se tem, mas está nas pessoas que você tem ao seu lado. Ame, viva, siga o Cristo, evangelize. Esse é o grande objetivo. E as desigualdades sociais, eu garanto, vão acabar. Elas só não acabam porque nós, que não somos tão ricos, mas não somos tão pobres, não nos preocupamos com aqueles que estão na miséria absoluta. Porque achamos que estando bem, está tudo bem. Está errado. Nós temos que nos preocupar, sim, porque nós não podemos ser felizes enquanto nosso irmão está triste. Portanto, vamos pensar muito bem nisso. O espiritismo, assim como o cristianismo, é um leque valioso para nós crescermos em espírito e verdade, de verdade. Porque espiritismo não é uma palavra para ser lembrada, mas uma verdade a ser vivida. Muito obrigado a todos, meus irmãos, pela participação, pela oportunidade, aos internautas, ao Wilson, à Maria Antônia. E agora eu vou fazer uma prece final para a gente encerrar esse programa magnífico. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, agradeço de todo o coração pela oportunidade que nós tivemos de participar de programa tão digno, tão belo, com assuntos palpitantes e tão interessantes. Pedimos perdão se não fomos muito claros, se não fomos muito sábios, muito inteligentes, mas que o Espiritismo merece pessoas dignas e decentes para propagá-lo, pois que é o cristianismo primitivo e o cristianismo redivivo. E que possamos ter força para sermos espíritas cristãos todos os dias de nossa vida. Mas que, acima de tudo, Pai, seja feita de forma profunda e infinita a vossa divina vontade e não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Paz e luz para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.